simbora! Nath Sandes, Grau Produções. Tamo junto! Olha, Natan! Essa é assim, ó. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascinam logo me estremeceu. Vamos tomar uma, meu fã clube. Meus amigos falam que e é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Atenção você que tomou um corno recente. É somente ela que me satisfaz. Bote seu celular no modo avião, véi. Você só colheu o que você. Por isso é que eles falam, vai. Por isso é que eles falam que eu sou. Me diz, me diz. Se ela é um morango. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Tu sabe tanto esse som cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Atenção, Salvador! E com essa mulher. Só quem tá solteiro hoje, sem compromisso com ninguém, canta! Vambora! Essa aqui é uma homenagem a todos os chifres.